Levamos na memória, quanto mais nossas emoções, os olhos transparentes do cais. Passa as estações, o sonho amadurece. Temporais, venda faz, apaga o calor que aquece. Eu vi que a velha luz do fim do túnel era o rap. Se fez presente pros ausentes que não puderam alcançar. Sobre a mente, o suor de quem não cansou de lutar. Pesam as botas, cansa as pernas, ainda tem muito a caminhar. Cansamos de olhar estrelas e não podê-las tocar. Família de AZ, Brasil SC, convocado pra batalha desde os meus 16. Ei, tudo que passou foi bom pra mim. Sem destino sobrevivo, mas jamais serei chupim. Pensou que nós tava morto, que louco. A Mafifi renasce pro jogo com o pé no chão, na ambição de tomar outros lares. Ouvindo um zen pelas casas das comunidades. E vão vivendo, ensinando, aprendendo. Os moleque que ouve rap de favela é nosso prêmio. E quer mais? Cê sabe, os neguinho quer mais. O mal pode sem demora, longe de Alcatraz. É correria no gás, fiel de verdade. Resgatado dos becos, de cima da laje. Corpos juntos pra vitória, preza unificação. Derrame a tinta do papel na linha do coração. Na percussão, beat. Box, sorriso dos moleque, colorir o mundo, é pinchazo no oeste. Abraço aperto de mão, a esperança em grão. Danço break na pista ouvindo essa canção. Do sonho sem frear na curva. Sai debaixo do todo, então vem pra chuva. Na convocação, ascensão da autoestima. Me lembro, não me arrependo, tenho orgulho e não me rendo. As formiga, exército 2010. Sacrifício, recompensa, desafios eu quero. Pra no futuro, colheita de bons frutos. Espero sinceros, objetivos, pensamentos, criando fé. Entre basquetes e backs, envolvimento no rap. Família se localiza, nego em diferentes sets. No mesmo intuito, unindo quebrada, formando curdo. Enxergando por cego, falando por mudo. Soa como um vento, som que se expande no sul, na oeste. Os neguinhos ali de canto comum. Enquanto as taças de champanhe morre seca pelas quebras. Agora fogo nas lágrimas, sem baixa guarda, super. Thank you.